Dedicado a todos aqueles que amamos e que partiram sem que pudéssemos dizer adeus. Ninguém morre enquanto habitar verdadeiramente no coração de alguém. Fiz juras de amor sem saber que a vida é um livro em branco e cabe a nós escrever. Decepções, desilusões, acontecimentos lamentáveis, dor, desespero, perdas irreparáveis. Difícil é se acostumar sentindo sua presença no ar. Ver que você se foi e não vai voltar, os dias passam, mas lembranças ficam na memória. O tempo é rei e o crime leva quem eu mais amei. Esquecer o ódio, o rancor, armas de pente com silenciador, bolar um plano eficaz e de encontro à paz. Sair do crime, perder alguém me faz refletir, querer outra vida, outro caminho a seguir. Onde quem mata e quem morre, onde o sangue escorre, por quem peca e chora e se arrepende, por quem sofre a covardia, enquadrou e atirou em você. O medo de morrer não supera a dor de te perder. É minha fonte de inspiração, luz acesa na escuridão, conforto necessário, alívio do meu coração. Companheiro das lágrimas, parceiro da solidão, que juro amo eterno sobre seu caixão. Que sofreu vendo você nas celas da prisão, deixou de lado o amor pra pôr terror com oitão. Não quis entender, fugiu pra não ver, fingiu não saber o quanto eu queria você. Nessa porra de prisão que vai nos separar, sabe, morro por você, sempre disposto a matar. A saudade que sufoca a vontade de te querer, mas o que os caras vão dizer se abandonar por você? A gangue, o lucro, os corre, armas, vingança, reconhecimento e fama, os rolê e as brisas de golpe zero nas avenidas e os prazeres da vida bandida. Ilusão. O abismo te supera, é triste a verdade. O crime leva o que é seu, sua paz, dignidade, sorriso, amizades. Não pague pra ver quando o juiz dizer 15 no fechado atrás das grades. Cego feito refém, sem confiar em ninguém, vivendo à margem do mal e do bem, mesmo amando alguém que me faz sofrer sem saber, me faz chorar sem bater, sorri porque lembrei a primeira vez que arranjei. O crime leva quem eu mais amei, destrói os sonhos que sonhei. Seria o fim negar a tudo que acreditei. Seu sorriso lindo, olha sincero, eu não me esquecerei. O crime leva quem eu mais amei, destrói os sonhos que sonhei. Seria o fim negar a tudo que acreditei. Seu sorriso lindo, olha sincero, eu não me esquecerei. Porque quase morri, afogado em meus prantos, que triste derramei, solitário pelos cantos, entre o ódio e amor, momentos de depressão, sofrendo por você e que não tenha sido em vão. Todos os giros do tambor, todas as frases de amor, na alegria e na dor, seja como for, minha flor, minha fortaleza. Que se houver distância entre nós, que afaste apenas a tristeza. Seja na pobreza, na saúde ou doença, na vida honesta ou no crime, você é a maior recompensa. Melhor que fita em joalheria, que fuga bem sucedida, que ouro ou dólares, é ter você em minha seu vida. Seu sorriso me fascina, seu olhar me domina. Mulher com jeito de menina, vem ser minha rainha. Nós dois contra o mundo, meu coração vagabundo, sangrando na dor. Seja como for, faz de mim o seu amor. Perdoe se estriquinei, se te deixei falando pra ir pros bailes de rap ou pra bocada com os mano. Tinha gambé na sua cola, ameaça toda hora, querendo nos matar por armas e drogas. Você sempre fiel, temendo no coração que eles me prendessem ou me jogassem o caixão. Os amigos que eu defendia pelas costas traía, e eu com você brigava quando conselhos me dava. Mas o cego não via o perigo, desconhecia a vida louca, correria todos os dias. Cocaína invadia, assassinatos, covardia. Morreu inimigo, motivos de alegria. Mas no fundo eu sabia que uma hora sairia e não voltaria à rotina da periferia. Que numa dessas a morte me abraça, os inimigos sorriria. E só você sorriria. O crime leva quem eu mais amei, destrói.